se liga na rima. É nós aí de novo envolvido nessa parada que apelidaram de fitas. Você não acredita? Se liga qualquer que eu vou explicar. Cacau no vocal, se liga na rima e na moral devagar. Sou normal, sangue bom. Tenho o dom de lançar o som na sua bola, não é esbola. Se liga que é tão bom como bater uma pelota. Pau, pau, pau, pau. Balasco, basco de ideias certeiras na sua mente. Se liga, sangue bom, que a rima é forte, é consciente. A rima não é quadrada, é quebrada. É som de quebrada, em qualquer quebrada sua bem chegada. É muita calma. Se liga nesse mano que está do aguardo do meu lado. É sangue bom também baseado. Tem um dom de lançar um bom rimado. Quebrado, se liga na fita, é malucão. Se liga no som, tem o dom. Dá licença, sou James D. Me sinto bem assim, do meu lado Cacau na moral, no vocal. Mortandela não deixa brecha. Diego no back vocal, nos pratos. DJ Rato, agora o nosso time está formado. Se liga, me liga, se eu também ligava, liga. Como liga, não me liga, mesmo assim vou te ligar. É som de drão, como diz Lino Cris. Mano da minha quebrada que também tá na parada. Já não pago comédia pra ninguém, sou careta sim. E daí, eu sou assim, aqui tem rima. O rap é nossa obra-prima. Se liga na rima, se liga na fita. É nós batendo na pulha, chegando mais uma vez. Se liga na rima, se liga na fita. A rima é nossa, chega mais, vamos lá. Se liga na rima, se liga na fita. É nós batendo na pulha, chegando mais uma vez. Se liga na rima, se liga na fita. Levando a rima, é você. A fita é essa, não tem jeito não. É pular, cantar, gritar. Se liga na rima. Esse é nosso defeito, bem feito pra quem se envolver. Você vai de novo ver que aqui são cinco manos, aqui tentando, bolando um plano pra fazer você curtir. Então sai daí, vem pra cá. Se essa de dizer que vai sair fora, que vai dar uma bola e depois é que vai voltar. Demorou pra eu acreditar, deixa esses papos pra lá. A ideia é outra, o papo é diferente. Eu tô com sangue quente, aí, produtor, por favor, aumenta o grave do bumbo e essa caixa. Deixa batendo na lata, que é assim que a gente gosta. O sampler tá bom assim, não queira mexer. Dizer que vai melhorar, incrementar, viajar. Porque aí vai ficar difícil do povo entender o que a gente quer passar. Se liga na rima, Eric 12, Macari na produção. Produzindo o som que é a nossa cara. E aonde estiver rolando o rap, a gente vai pra lá. Numa boa aí, pode convidar. É nós movido na fita, malucão. O rap é a nossa obra-prima. Ha, ha, se liga na rima. Se liga na rima. Fita. É nós batendo na pulha, chegando mais uma vez. Se liga na rima, se liga na fita. A rima é nossa, chega mais, vamos lá. Se liga na rima, se liga na fita. É nós batendo na pulha, chegando mais uma vez. Se liga na rima, se liga na fita. Levando a rima, é você. Se liga na rima, se liga na fita. É nós batendo na pulha, chegando mais uma vez. Se liga na rima, se liga na fita. A rima é nossa, chega mais, vamos lá. É nós batendo na pura e chegando mais uma vez. Se liga na rima, se liga na fita. Levando a rima, é você. Me errou, hein, mano.